Momento dos pa. Sentido é horário, eu passo a bola outra vez. Um, dois, três, somos a bola da vez. Não fume anti-horário, ligeiro no ato. Um, dois, três, então, toio não tem vez. No bola, não bola, não bola, não bola, no bola da vez. Se liga no ato, mando de fato, se liga no estrago. Solta, solta, solta. Eu passo a bola, pilo. Coloco na marica, a fumaça vai pra mente. Fico na brisa, pelos becos, guetos, escondidos da cidade, da boca do lobo. Favela, sufoco, bolo um, bolo dois, bolo três, bolo outro. Tchá, tchá, tchá, eu legalizo a ganja, ganja. Manda pra cá, sapa, já virei o jogo. Esse é o do louco, então rola outro. O flagrante tá na mente, pode vir que não tem. Se a fumaça incomodou, eu vou mais além. MC é a família, te dá forças pra lutar. Pelo bem contra o mal, de que lado você está? O flagrante tá na mente, pode vir que não tem. Se a fumaça incomodou, eu vou mais além. Meninos que me legaram, as vidas, silêncio, eu sou canal. Java, enrola. Só se for agora, a bomba do rap pronta pra detonar. A mídia nos critica, tenta nos boicotar. Só observa o movimento, enquanto nós fuma. Um caminhão contra o vento, sem lenço, sem documento. Vai vendo, curtindo fissura na porra do veneno. Na ilusão sangue bom, se perde no tempo. O vento sopra pra quem é sujeito. Maconha é mato, em cada canto tem um galho. A tabela é por metro quadrado. Voltei, não desandei. Com a mente feita outra vez. Usuário na favela é o que mais tem. Fico na humilde, sem atrasar ninguém. Bolando meu esquema, procuro viver bem. Fumaça ao vento, sem parar no tempo. Não dou ouvido pra quem fala que nós somos maconheiro. Fogo no bagulho até queimar o dedo. A tabela é o fragante, o cheiro vai longe. Pique chavaiados, neurônio cheio de fumaça. Ladrão de loucura não arruma nada. Rapaziada, curte pirar, dá um toi pra amenizar. O flagrante tá na mente, pode vir que não tem. Se a fumaça incomodou, eu vou mais além. MC é a família, te dá forças pra lutar. Pelo bem contra o mal, de que lado você está? O flagrante tá na mente, pode vir que não tem. Se a fumaça incomodou, eu vou mais além. Germinar, crescer e o seu fruto colher. Sem inveja, isqueirinho, pé de breque, sai andando. Que atitude é de homem, proceder é de malandro. O mano endoidou, entrou em desespero. O dedo amarelo e os olhos vermelhos. Humilhado, espancado pra trocar cabeça. Disso é interrogado pelos PM do meu lado. Klebe, saco, RG, embaçaram no Ricardo. Os manos são firmeza e não falta o recheio da seda. Não falta nada, sintonia amenizada. No show, no trem ou no banco da praça. Se liga, inimigo, braço gordo, sai andando. Sem chance pra esse tipo de fulano. Mas veja bem, pra tudo tem um porém. O filho do promotor rima, fumou também. O da prefeita também, mas nunca foi pra TV. O M cururu, enquadrou você alguém. Não interessa, fumaça na cabeça. Tu é julgado como fora da lei. O álcool, o cigarro, abraço e nunca matou ninguém. Não faço parte do controle de população. Tipo mesmo, mata mais é de seis. Lame os brandes, cannabis não faz mal a ninguém. Grande é só para aqueles que têm a fé e acredita em Deus. Mary Ruana, culto do Rastas, salve já. Pensamento, universo, além. É uma sagrada paz da natureza. I love you, Mary Jane. I love you, Mary Jane. Eu falo pra vocês que a Nai não é droga. Força Babilônia, o sistema que proclamou. Muito governo que declarou. Muita gente abraçou. Você ainda não se ligou. Que ela só traz a paz como nossos ancestrais. Foi encontrado vestígios de maconha no sepulcro. Rei Salomão, abre os olhos, meu irmão. Realidade, percepção. Se simila, não faz mal, não. Estude, estude mais para saber a verdade e a história dela. E vem de cara e caçando, sou falando merda. O flagrante tá na mente, pode vir que não tem. Se a fumaça incomodou, eu vou mais além. MC é a família, te dá forças pra lutar. Pelo bem contra o mal, de que lado você está? O flagrante bagate tá na mente, pode vir que não tem. Se a fumaça incomodou, eu vou mais além. Nos filhos, ele é garante, me deu silêncio, eu sou canal.